De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim, DJ Daniel. Você tá com sorte, vai com a buceta no cabeção, mas se quiser para o pau também. Tá buceta no cabeção, mas se quiser para o pau também. Por gentileza, por gentileza. Vai começar a brincadeira, vem mulher com aquecimento. Senta com delicadeza. Senta com delicadeza. Senta com delicadeza. Senta com delicadeza. Senta com delicadeza. Então vem, flexiona. Pai, flexiona. Então vem, flexiona. Pai, flexiona. Pai, flexiona. Então vem, flexiona. Hoje você tá com sorte. Você tá com sorte. Hoje você tá com sorte. Você tá com sorte. Vai com a buceta no cabeção, mas se quiser para o pau também. Tá buceta no cabeção, mas se quiser para o pau também. Por gentileza. Vai começar a brincadeira, vem mulher com aquecimento. Senta com delicadeza. Senta com delicadeza. Senta com delicadeza. Senta com delicadeza. Senta com delicadeza. Então vem, flexiona. Pai, flexiona. Então vem, flexiona. Pai, flexiona. Pai, flexiona. Então vem, flexiona. Pai, flexiona. Tá uma piroca de lado, de lado. Tá uma piroca de lado. Piroca de lado, de lado, toma piroca de lado. E aí, menor? E aí, menor? Busca os energéticos ali pra nós, que eu quero ver essa daqui do Natan bebendo água de bandido.